Rio PES 1013. Livre Elétrica, você informa somente do log. 1013, via bom. Chegada 2000 PES. Salvador 3601 Natan para o táxi, 169, 4 horas e 20, Altena Galeão. Estão 3601, está livre o táxi pelo pátio, Índia, chame no ponto de espera da 104 para decolagem, o ajuste é padrão. Ok, pátio Índia, chamada pronto, está 3601. Salvador, bom dia, Azul 4177 com a Foxtrot 360 Vitória. Bom dia, Azul 4177, está autorizado Vitória, o nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida da EL, após da EL Leda, e após Leda DCT Eudes, para interceptar a Peruísque 50. O controle 120 decimal 8, acione 5075. Autorizado, Vitória nível 360, vai decolar da 10 com curva direita, da EL Leda, após voa Eudes. Controle de saída 120 decimal 8, o transponder é o 5075. Correto, Azul 4177, chame pronto para o pushback e acionamento. Camara. Sestan 3601, ponto zero, pronto. Sestan 3601, tá autorizado a linha aí decolar da 10. O vento é norte com 02 nós. A linha decola, Sestan 3601. Solo Salvador, web 6749, na posição número 7, com a informação Foxtrot para cópia. 716749, da WebJet, está autorizado Guarulhos 340 nível, via Tesolu 21 até Trive, após DCT Poços de Caldas. Decolagem da 10 com curva direita, subida é Arbor, e após Arbor, DCT Elefa, para interceptar Tesolu 21. O controle 120.8, acione 5103. Positivo, autorizado Guarulhos, nível 340, na saída Arbor, decolando da 10, com curva à direita, Arbor, Elefa, para interceptar o uniforme Zulu 21 até Trive, e após Poços de Caldas, 120.8, controle 5103, transponder web 586749. WebJet 686749, tá correto o cotejamento e chame pronto, tá puxando acionar. Informa assim que é pronto, web 6749. Sestan 3601, decolado aos 38, chame o controle 120.8, boa viagem. Sestan, bom dia, 3601. Bom dia, 3601, contato radar, sobre 360 da EL. 360, 3601. Salvador, possibilidade de voarmos da presente posição da EL ou Leda 3601? Direto Leda 3601. E autorizado Leda 3601. 7, informação Foxtrot. Autorização Galeão 340. Bom dia, Live 5717. Autorizado Galeão. nível 340 via Upzulu 10 até ESMAP e após conforme o plano. A decolagem será da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar o Upzulu 10. O controle 120.8, acione 5105. Ok, está autorizado 340, conforme o plano, Upzulu 10 após ESMAP. Decola da pista 10 com curva direita, da El Leda Bridge. 120.8 é o controle, 5105 transponder, web 5717, 340. Correto, web 5717, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamada pronto, 5717, obrigado. Só é, só o 2, voador azul 4177, chama 3 para posicionamento. Autorizado, azul 4177, chame táxi. Dizio 4177, chama o táxi. Mike Hotel Juliette, está autorizado o ingresso no pátio 01 e prossiga para a remota 1/12 do pátio principal. Ok, muito obrigado. Tá. Estabilizado. Então, 3201, chame Torre, 1-8-6, bom dia. 8-6, obrigado. Oi, Salvador, azul 4177, está com 78 a bordo, autonomia de 3 horas 35, alterna com fins para o táxi. Gente, azul 4177, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, ajuste a padrão. Táxi até o ponto de espera da 10, ajuste padrão 4177. Voador 3201, tá? Bom dia, baixou o trovão. Bom dia, tá 3201, ajuste padrão, livre o pouso na 10. O vento é norte, com 02 nós. Livre pouso, 3601 no Chame Centro Recife, frequência 251, alterno 3325. 251-3325. Espera da 10, pronto, azul 4177. Gente, azul 4177, observe a aeronave da TAM na final da 10. Após a passagem da mesma, está autorizado alinhar e manter a 10. Gente, volta da TAM, alinhar e manter a 10, azul 4177. Salvador, eu tô Mike, Hotel Juliette, informo, termo do reboque no Ping Zero, nossa remota do Pátio Uno. Muito obrigado pela habitual colaboração pela TAM. Muito obrigado e bom dia. Bom, gente, obrigado aí, o Mike, Hotel Juliette, pela Juliette. TAM 3201 no solo 48, mantenha minha escuta, táxi autorizado pela Alfa Juliette, gate 9. Escuta, Alfa Juliette 9. Azul 4177, decolagem autorizada da 10, o vento é 010 graus, 02 nós. Decolagem 10, azul 4177. Azul 4177, decola os 49, chame o controle, ano 20, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177, na Bahia, cruzando 1500 pés. Bom dia, Azul 4177, Sobol 360, saída da El, pode vai direto Leda, na presente. Direto Leda, sobre 360, Azul 4177. planos foram para o estacionamento na posição número 7, web 6749. Ok, 6749, tá autorizado e chame para o táxi. Autorizado, deixa eu ver que cara mais chamou para o próprio táxi, web 6749. Salvador, muito bom dia, web 75898, pronto para a cópia 340, confirme na informação Foxtrot. Gente, web 5898, está autorizado com a FINS, nível 340, decolagem da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bridge, e em Bridge, intercepte a Pesolu no meia. O controle 120.8, acione 5107. Gente, 340 autorizado, saída da El, transição Leda, após Leda, direto Bridge, para interceptar o Pesolu 16, decolando a pista 10 com curva direita, controle 120.8, transponder 5107, web 5898. Web 5898, correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamaremos, obrigado. Controle, o azul 4177, cruzando 210, pode chamar ao centro? Claro, chame o 251, alterno 3.